Bel, pode ver da especialista. Tá? Autorizado para Serra Brava, Índio Lima, via rota do plano de voo, missão nível 240, saída da El Coral, primeira curva à direita, transponder 5557, controle Salvador 120.8. 2-3-193, possibilidade de guarda gel, então me deve, por favor? 2-3-193, aguarda autorização. Aguarda, obrigado. Brasil 4131, formação 9 Anderson Pérez, autorizado para Serra Brava pelo Papá, via peso 10, por baixo, peso 16, sai conforme rota, nível 320. Saída da El, Leda, Mótiva, primeira curva à direita. Transponder 5554, controle Salvador 120.8. Passamos o teste cabectivo para subida, mantendo o setor uísque da ilha de Taparica. Correto, chama o próximo portão 01. Olá, boa tarde, o 61142, posição 3, autorização 390. Copia 350. Tremendo 42, formação November, autorizado para Serra Brava, número Fox, via 317, nível 350. Saída Puca, Jamo Aracaju, primeira curva esquerda. Transponder 5543, controle Salvador, 120.8. Correto, chama o próximo portão 3. Chama a raiva. 3193, chama a Centro Recife, 12235, alterna 12251. Pode me confirmar? Não, 3193, Centro Recife, 12235, alterna 12251. 12235, por favor, obrigado. Desce via para 2500 pés, o ajuste em Salvador 0013, está autorizado a RNAV da pista Salvador, reporte da pista. Tango Vitor em Juliette, que mantém-se sobre condições visuais no corredor Veracruz. Reposte através de Paripe para Invest, corredor Interlagos, ajuste Salvador no 013, confirme o POB. Gente, Vitor em Juliette. Quebec Kilo, confirme para o controle. Sete Quebec Kilo, aguarde. Confirme para o controle. Papa XB, Papa Mike, mantém sob condições visuais. O ajuste Salvador 903, contra 4-0 Gomes, no atraso de medimento no setor, rebocha 4-0 Gomes, Salvador. Firmo XB, Papa Mike, 4-0 Gomes, para servir informação de voo alerta, mantém sob controle de Salvador, rebocha 4-0 Gomes. Chegou 10 horas, 7 milhas, como Nordeste, mantendo 1.500 pés, Papa Alfa 3-2, não irá ter feito sua aproximação. Fecha. Papa Dan Juliette, Quebec Kilo, autorizado a regresso para o... através de Veracruz. Muito obrigado, Salvador, uma boa tarde, eu achei 6321, informação novembro, autorização Brasília 3-2-0. Autorizado para Serra Brava, Golfe Lima, via P9857 até Monto, nível de voo 360, saída da El, Leda, Irume, primeira curva à direita. Transponder 5564, controle Salvador no 20218. Fechamento com reto Gol na 796, confirma o portão. 09, chame pronto. Portão 10, autorizado, chame cá. Dois, 263, acione identificação, voa Mari para interceptar a chegada Mari. Ajuste em Salvador no 0-3, é forte para a descida. Dois, voa Itabe para interceptar a chegada Mari, teste para o nível 050. Renave 6326. Renave 6326, torre 118, decimal 95. 295. Torre Oceaner 6326. Oceaner 326, pouso autorizado pistão no 0, vento 140 graus, 10 norte, Kenegal no 0, 13. Sobre o pouso 6326. Acione identificação, voo a Mari para interceptar a chegada a Mari, o ajuste Salvador no 013, desce para nível 060. Taxa autorizada até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, taxa Índia. Ponto de espera torre 1185, Kenegal na 093. Tem taxa autorizada até o dia Pátio 1, com o 0, Juliette, reposta CEAS ou visual com campo. Charlie Alfa Tango, informo ao Papação Juliette Quebec Kilo, Charlie 182 para lançamento para aqui, no Través de Veracruz. Torre Angu 2009, próximo ponto de espera da 10, pronto. Angu 2009, autorizado a olhar e manter pistão no 0. Ali manter a 10, Angu 2009. De Papão 2, Charlie Alfa Tango, informe no recebo modo alfa e Charlie, se responde. Charlie 326, soma 57, libera direito, 121, decimal 9. 129. Vai de Veracruz. Tango, Juliette Quebec Kilo, encontra na série de escuta do controle de Salvador. Papapá, XP, Papamai, prossiga. O 2009, colagem autorizada, pista no 0, vento no 2, 0 graus, no 2 9. Decolagem, 3226, Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, Juliette, boa tarde, ingresso final, pistão no 7. Passaria 2263, confirme velocidade indicada. 2102, 2 a 3. 4462, reduza para 230 mais. Segue como número 2 na aproximação. 09, decolado 1700, controle Salvador 208. 208, pelo 2009. Já autorizado, chame táxi. Azul 2703, prossiga para o controle. Azul 2705, chama Central Chief 12888, alterna 1260. Controle Gol 2009. Gol 2009, contato radar na decolagem, sobrevia da EL para nível 240. Sobrevia para o 240, solicito 200 com final. Azul 2009, sube e mantém nível 200. 200, preciso voar direto da EL. Bate a perfeita saída Gol 2009. Vai manter. Batendo o Cidade Quebec Kilo, para informação, tráfego 1 Alfa CA50, mantendo 9500 pés, próximo a Vera Cruz. Cidade Quebec Kilo, lançamento aqui de 7. Pronto, portão 4. Aguarde, azul 4163. Para informação, tráfego 10 horas, 1,6 milhas, mantendo nível 105, carro em 1,182, lançamento paraquedista. Batendo o CDS Quebec Kilo, direita para 3500 pés, mantenha essa altitude e reporte passando o último ano. Batendo o alto, claro, agora. Gol no 796, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte Chone Índia, ponto de espera torre 1895, Senegal no 093. Sarei 2263, deixa para 2500 pés, está autorizado a RNAV da pista 10, ajuste 10103. Para 2500, está autorizado a RNAV 2263. Azul 4462, deixa para nível 050. 4462, Papa mais, agora 41 milhas noroeste de Salvador, contato radar, voa Paripe, separa 3500 pés, ajuste no 013. Salvador, cidade de Quebec, Kilo. Foi orientado a manter 3.500 pés e reportar a passagem do último homem. Guarde, boa noite, 84. Agora. Direto, Quebec, Kilo, confirma a atitude do último homem. Poxa, né, 942, totalmente próximo, portão 3. Afirmativo. Azul 413, vamos na escuta. Ok, o azul 413, 1042, seria possível realizar o pushback simultâneo em coordenação com a equipe de solo, de modo que o Oxané puxe até a saída do Pátio 3 e o azul até o Travesso Portão 4, normalmente. Alinhada de colante, pista 10, gol no 7, né? Afirma, até a saída do Pátio 3, como se fosse o pushback do Portão 5. Os dois estão autorizados, portão 1 e 3. Não, 009, centro Recife, 12835, alterna 1251. 2835, 251. Dois, após Itapirava, o sexto 366, desta via para 250010, o ajuste em Salvador 10103, deposte estabilizado. Tem que ficar 366, só no Número 3114, acione identificação desta via chegada a Mari para nível 07080, o ajuste em Salvador 10103. Para 4 mil pés, o ajuste no 013. 4 mil, 013, 013. XB, Papa Max, para 1.500 pés, o ajuste no 013. Manter sob condições visuais. Canema é 314, manter perfil ativado. 2263. Bateria 2263, torre 118, decimal 95. Segue 245, obrigado, outra lado. Controle Salvador, Gona 796, boa tarde. 2300, Nadael. Gol no 796, contato radar na decolagem, sobe via Dael para o nível 360. Acende via para 360. Libera a velocidade abaixo de uma centena? No 796. Sobe via, seta da para nível 360. Sim, de via. No voo no 796. Número 3192, acione identificação. Desce via, chegada a Mari para o nível 090. O ajuste estava do 0013. Acione Transponder 0122, confirme tipo de equipamento para o B. Para o B, Whisky, Quebec, Whisky. Passamos o Whisky, Quebec, Whisky, mantenha o nível 60, sul, mantenível 060, atendo identificação, aguardando contato radar. Boa Mari, para interceptar a chegada Mari. Azul 4462, tráfego que o precede 7 milhas à frente com 129 graus de índice de som para aproximação. Vai descer e manter inicialmente 2507, 25003, ajuste no 013. Positivo, eu sou visual. Posso conseguir visual por número 2? Ninja, ponto de espera, torre 1895, Senegal na 013. Afirmativa. Então, meu julgamento não vai haver problema. Muito obrigado. Grau 109. O senhor está com tráfego 6 milhas à frente e se redução para aproximação. O 4462. Itália Patanga Guarda. Voo no 097, tráfego 3, 2 horas, 16 milhas, 4 nível 060, se separando 1.500 pés, um Papa Alfa, Papa 4. Papa Papai, Papa Mike, tráfego 11 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, passando nível 070, descida para 4 mil pés, o Bravo 768. Azul 4462, reduzido para aproximação, torre 1187995. Está liberando sua frequência, se você tinha que continuar com você ou seu colega aí, passa para a torre? Afirmativo, então você está autorizado a passar para a torre, tráfego 5 milhas à sua frente, autorizado a final da RNAVE, torre Salvador, frequência 1187995. Certo. Salvador, boa tarde. 4462. Aguarde, acionar minha 321. Alfa Tango, mantenha sobre condições visuais 510, reporte através de sua surta. 3. Zero, ajuste Salvador na 013. Papa Tango Whisky, Quebec Whisky, tráfego agora 10 horas, 9 milhas, rumo Nordeste, passando nível 090, descida para nível 050, Alfa 320. Voo 1097, após pelo, voo certo 366, desta via para 2500 pés, estou autorizado a RNAV da pista 10, reposta estabilizada. 7, voo pelo, 366, 2500, reposta estabilizada, voo 1097. Uno 796, 125, 12835, alterna 1251. 12835, 251, 796. Salva Tango Whisky, Quebec Whisky, redoração para separação, curva direita, proa 075. Limite 10 milhas nessa proa. Libera a retaguarda mesmo, está com um problema técnico. E assim que a mesma liberar será autorizada no quarto. Sim, está guardando. 620, acende identificação da SG, chegada a Mário para nível 070. O ajuste Salvador no 013. Óbvio, Paulo. 319, 449. autorizado com São 03. De altitude da chegada a Mare, desça para 2500 pés, o ajuste em Salvador 1093, autorizado a RNAV da pista 10, segue como número 2 na aproximação. A 3192 desce para o nível 050. Na 3192, qual é o controle? Na 3192, tráfego 3 horas, 1 ou 2 milhas, rumo Nordeste, passo com até nível 060, um Bravo F9 Lima. Na 3835, acione identificação, DSV, chegada bomba para nível 080, ajuste no 013. Visual já, o gol no 097. Gol no 097, torre 118, decimal 95. 097, Patango East, Quebec West, 7 milhas sudoeste da posição Mare, retoma navegação com a posição Mare, mantém nível 060. Alto no 29. De repouso no 0, gol no 097. Azul 4 no 31, decoloso no 5, 1208, controle. 08, boa. Controle azul 4131. 4131, contato radar na decolagem, sobe via da El para o nível 320. Da El 320, quando possível você toma para mais à frente. Boa noite, Charlie Alfa Tango, para ingresso de circuito de tráfego, torre 118, decimal 95. Seria possível o azul 4131 voar Leda? Azul 4131, não estou autorizado, Leda. Obrigado. A 3192, cancelada as restrições de altitude da chegada a Mare, essa via para 2500 pés, o ajuste em Salvador 10103, autorizado a RNAV da pista 10, segue como número 3 na aproximação. Charlie Alfa Tango, prossiga. Passou para o Parque de São Paulo, está esquecendo, comprou do farol de Itapuã, instruções para ingresso e por você continua certo. Chame no farol de Itapuã, Charlie Alfa Tango. Vai reforçar no farol de Itapuã, então. Na presente, Charlie Alfa Tango tem condições de curva esquerda e cruzar o eixo da final da Brunzero? Só um minutinho, senhora. Não, eu sei que eu estou vendo o equipamento. Sim. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0, bate homem índia, ponto de espera torre 1895, que legal no 093, segue o banho da rua através do portão 4. Direita via Índia, ponto de espera torre 1895, Canhagal na 093, 1884. Direita Índia, 1895, Boa. E tráfego 1 a 11 horas, 6 milhas, rumo nordeste, 4060, descida para 2500, pés, alfa 320. Grace, aproxime para 35 e aguarde a autorização de pouso. Grato. 297, solo 20, libera direito, 21, décima 9. Grato, 297, solo 20, libera direito, 219. Direita, 219. Telefatango, não copiei. Telefatango vai, comprou a da cabeceira 35, aguardando a autorização para pouso. Sim. Boa tarde, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 109. Livre pouso, Xené 63, no 4. Chame pronto para cá. Bono 097, alto, chame antes da Juliette. Bono 097, de pronto. Chame antes da Juliette, está querendo ver alto, bono 097. Juliette, vai chamar de alta, de pronto, na Ah, desculpa, senhora. Então vai aguardar no setor norte aqui, no setor sul da torre. Sim. Mano, o voo na 097 já foi. A viatura já foi instruída a liberar a taxa aí, ó. Afirmativo, já liberaram a taxa aí. Nossa, e as instruções do balizador, o voo na 097? Mas que é, no 097, pra... Vitorinho de Juliette, cópia. Gol 1620, desce para nível 060. Transponder 0160, controle Salvador no 20218. 620, desce para nível 060. 0060, 3235, desce para nível 050. Tango East, Quebec East, voo oceânico 366, desce para 2500 pés, autorizado a aeronave da pista 10, ajuste 10013. Papapá, escreve Papá Mike, confirme que desloca o campo. Escreve Papá Mike, desloca o campo, e desloca a aeronave na final da 1 Papá Mike, vai no verifico de tráfego torre 118, desce 195. 118, desce 195. Nossa, 1 minuto, Bob, eu preparo da Euler, homem. Preparado, 3192, torre 118, desse 995. 3964. O Tchalha Quatango, pouso autorizado, cabeceira 35, vento no 50 graus, 129. Pouso autorizado, 35, Tchalha Quatango. Ei, Papa Mike, mantenha-se sobre essa asa ou no meu pé. Ou no meu pé, já que o Papa Mike não conhece essa asa, não é familiarizado com a localidade. Número 2 para a cópia, prepare da Eulê da Morte. Da Eulê da Morte, 5-1, azul 4-1-3-1. Papa Mike. Pouso 35, Tchalha Fatango. Tchalha Fatango, chame livrando pista, solo 124. Tchalha 314, solo 24, libera direito, 21, décima 9. Direita, 1219, direita, 24. Salvador, tá 3192, não espere. Sobre a modulada, 3192, chamou? Isso, 3192. 3192, aguarde pista livre, que é negar no 0 no 3. Claro, está livre, 3192. Linha Juliette, 1 minuto para o táxi. C3192, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, no 09. Livre pouso no 0, 3192. Chame antes da Juliette, 3192. 0 nós. Autorizado para Serra Brás, Golfo Lima, via P9857 até Monso, nível de voo 360. Saída da Ola Idurumi, primeira curva à direita. Transponder 5575, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado o caso do 366, segue como número 3 na aproximação, segue o tráfego agora 1 hora, 13 milhas, Bravo Eco 9 Lima, mantendo 1970 de grau de frio. Azul 9541 no acione de identificação, voo VOR Salvador, mantendo nível 160. Salvador 160, azul 9541. Falando Luiz Quebec Luiz 4662. Quebec Luiz de Torre 118 decimal 95. 8900, Azul 9541, 42 milhas, 910 Salvador, contato com radar. Tá 335, desce para 4000 pés, o ajuste no 0113. Prono 7, já tem uma aeronave em aproximação, só que ela está a 1 mil pés sobre as ceadas. Correto, positivo, senhor. Luiz Quebec Luiz. Fizeram vídeos. Feito, Prono 7. Xenem 3 GLS, portão 01. Umba 02, autorizado cruzamento de cima 0, estão me ultrapassando a ponta de espera da Delta. Taxi, Papa Mike, informação de tráfego. Logo mais à frente, aproximadamente 3 milhas à frente, ao 1.500 pés, Bravo Eco 9 Lima girando base para a pista 17 sem interferência. Mantenha-se no presente setor, o 360 é o número do ativoso. Papai. 392, Salão 28, frequência livre. Corrigindo, 219. 219, 392. 1884, decolagem autorizada, pista 0, 130 graus, 129. Índia Juliette, tem falado 126, controle Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 9, decimal 8, 0. 120, decimal 8, 0. 120, Juliette. Manter a 0. Voo 7368, é bosta estabilizado. Não, só falou 366, a gente já está estabilizado no 366, confirma. E reduzido com 180 nós. 130 graus, 129. 122, Luiz Quebec Luiz, dá 17. 3835, ciente, em descida até 4 mil pés, voando Serra Vista 366. Tráfego na sua posição 1 hora. 9 milhas, para o lado da Gol, cruzando 3.200 pés em descida até 2500. Então 4.000 a gente já passou, a gente seguiu a instrução, agora 4.000 a gente já passou, está com 3.500, com 8 milhas do 3.000. Sim, Matheus, sente, inicie a para aproximação, tráfego agora 8 milhas à sua frente. Passado, visual com tráfego, podemos manter então, 3.600. Sim, Matheus, autorizado a RNAV, para aproximação, o ajuste é 0.13. Para reorientar aí a questão do cotejamento para as instruções aqui. Foi percebido o cotejamento do 366. Obrigado. 392, Juliette, portão 06. Autorizado para Sierra Bravo, Índia Lima, via rota do plano de voo, nível 240. Saída da EL, transição coral, primeira curva à direita. Transponder 5017, controle Salvador no 20 décima 8. Autorizado, EL, transponder plano, copia 77. Saída da EL, com curva à direita, transição coral. 5017, EL, transponder 208, controle Oceania 6327. Confirma nível? 240. Correto, chama o plano, portão 8. Valeu, obrigado. 3835. Afirmativo, 3835. Era controle de cavador 208. 208, 328. Horizonte. Chega-se aí para Mike. Mantenha-se na final, provavelmente um novo 360 mais próximo da pista. Gente, autorizado o ingresso na longa final. Só aguardando autorização de pouso ou possível 360. Gente. Roma 02, decolagem autorizado, pista 0, 130 graus, 129. Salvador, agora 620. Agora 620, pode na aproximação, aguarde pista livre, quer ligar no 0, no 3. Guardando pista livre, eu na 0 na 3 ajuste para 620. Por possível chamada para pouso. Tem um chamado de 3027. Pode, poderia confirmar o vento para o gol na 620? Vento no 30 graus e no 29. Grato. 3835, complete a final do RNAVE, autorizado chamar a torre, frequência 118, decimal 95. 18.95, com a torre, retorno 3835. Tem mantido. 190, gol na 620. Contrabando do farol da barra. Tem papamai que dá presente, inicie 360 para a torre esquerda. Iniciando 360 à esquerda, entrei papamai. Torre Salvador, tá 3835, iniciou a RNAVE, Serra Vitor 366 estabilizado. Rodrigo 835, número 2 na aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando. Roma 302, decolou 3308. 208, 205, Penegal da 0 no 3, tá 3, 1 no 5. Salvador, boa tarde, Rumba 02, Conde, cruza no 1.200 pés. 02, contato radar na decolagem, sobe via Conde para o nível 1.10. Conde, 1.10, Rumba 02. Pop 1, após eleva, após DCT, opilof, primeira curva à direita, após decolagem. Transponder 5475, controle Salvador no 10.8, passarei 2230, formação alta com fé. Correto, estamos prontos, remoto 1-2. Parte 3, ciência. Chame próximo, parte 3, 2230. Solo 3, 4, direita 09. Siga a próxima direita, sinal Solo 209. Na 3835, passando Serra Vito 372. É 321, prossiga. Foi a 3, Papa Mike, finalizou mais um 360. Agora 08. É 3-2-1, mas está autorizado, galera. E siga de alto também antes da Juliette. Interfere, se aproximação. Sente, eu tava 3235. Tá vendo, Veracruz, a gente tava no 0-1-3. Sete, aguarde o eixo de pouso livre. Final no 7, aguardar o eixo de pouso livre. Eu ia pra tomar isso. Salvador, essa 3135 tá pronto. Cara, tá bem. Tá vindo ok. 90 está autorizado o Prod para o Itapuã, para 95 pés, ajuste na 0 no 3. Na 1 no 7. Pegando 5-5, autorizado a área e manter o pistão na 0. Manter o 0 para 3. Decolagem, 3835, que atual balizador, né, de espaço entre a Echo e a Delta, siga via Alfa, chame antes da Juliette para ingresso. Via da El para 320. Via da El para 320. Thank you. 3835, Juliette, portão 10. Aguarde, China 6227. Quatro um no copim rápido. Fazer 9541 irá na UIC 1. Cliente azul 9541. Motores da 3155, está cruzando 045, dá para voar a Motiva? 3155, autorizado Leda. Ah, por hoje Leda então, 3155. Xerém 6227, autorizado pushback e acionamento, chama a propriedade de posição 07.